Muitas coisas bobas me irritam. Querida Julie, as dificuldades que você vem enfrentando nas últimas semanas parecem ter criado um problema cuja ocorrência é comum não apenas no casamento, mas na vida em geral. Lá fora, a primavera está prestes a se transformar em um glorioso verão. Porém, no seu coração, ainda é inverno. Você permitiu que pequenas mágoas se acumulassem e agora, de repente, tem de lidar com uma bola de neve de ressentimentos. Diversas vezes nas últimas semanas, você brigou com Michael por pequenezas e ele respondeu com sarcasmo. É difícil para qualquer pessoa estar acordada o tempo todo, e os problemas que você mencionou indicam que, seja por fadiga ou apatia, Michael não tem estado atento aos seus sentimentos. Você tem estado atenta aos dele? Ainda assim, o profundo amor que os une me convence de que vocês estão bem armados, com a graça de Deus, para vencer esses problemas que são, afinal, comuns aos relacionamentos humanos e são superáveis, sobretudo se você agir rapidamente, sempre que eles aparecerem. Não permita que suas mágoas apodreçam em sua alma e a envenenem contra Michael. Consideradas uma por vez, elas são irrelevantes. Juntas fazem um estrago, embora sejam apenas bobagens. É possível lidar com um pequeno incômodo, mas não com 50 ao mesmo tempo. Uma forma de não deixar que as mágoas se acumulem é discuti-las com Michael logo após o seu surgimento. Assim, podem trabalhar juntos para encontrar um remédio e prevenir futuras ocorrências do mesmo incidente irritante. E se a discussão, em um momento tranquilo, é claro, não resolver o problema, então há um modo, além da oração, de você trabalhar interiormente para que seu ressentimento não se acumule. Em vez de criar um registro mental no qual você atualize constantemente as ofensas de Michael, tente dissolver cada uma delas em seu amor assim que ocorrerem. Todas as noites, antes de dormir, tente conscientemente afastar de você as pequenas dificuldades do dia, para que possa iniciar a manhã seguinte renovada. Como aconselha o apóstolo Paulo, que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Por mais profundo que seja o nosso amor por alguém, as imperfeições humanas e as circunstâncias difíceis inevitavelmente embaçam aquela beleza da alma que tanto nos cativou no início, e passamos a questionar se a versão Monte Tabor que tivemos dessa pessoa não era uma ilusão agora desfeita. Em tais momentos, eu volto ao baú de tesouros, onde guardo as memórias felizes que tenho com a pessoa em questão e tento recordar uma palavra, um gesto, um ato de generosidade ou heroísmo que tenha me revelado de forma especial o seu verdadeiro ser, sua verdadeira beleza. Ao contemplar esse ato com gratidão, as dificuldades presentes perdem importância e meu amor se fortalece de novo. Tenho muitas coisas guardadas em meu baú de tesouros mental. Uma delas é uma atitude de uma querida amiga minha anos atrás. Enquanto viajávamos de avião e atravessávamos uma violenta tempestade, estávamos ambas apavoradas e eu, além disso, estava com uma forte náusea. Quando minha amiga viu quão mal eu estava, esqueceu o próprio medo e começou a gentilmente acariciar a minha mão para me confortar. Sua preocupação e seu carinho para comigo eram tão grandes que, durante toda a pavorosa tempestade, seu rosto expressava nada além de bondade amorosa. Isso me comoveu tanto que, até hoje, mesmo quando temos nossos desentendimentos, basta me recordar desse episódio para que meu coração se encha de gratidão pelo dom desta amizade que há tantos anos ilumina minha vida. Tenho certeza de que você já possui várias memórias belas ao lado de Michael e que, com o passar do tempo, outras surgirão. Determine-se a recordá-las, a guardar essas memórias em seu baú de tesouros. Assim, quando a versão Monte Tabor de Michael enfraquecer, recorra ao seu baú, relembre as memórias felizes que guardou ali e medite sobre elas. Os pequenos desentendimentos de vocês perderão a importância e você logo conseguirá vê-lo novamente em seu pleno esplendor. Com amor, Lily.